021, autorizado Guarulhos, e a rota é pelo 110 até Taubaté, nível 320. Perfil de saída servo 190, Motiva, decolagem pista no zero, primeira curva à direita. Transponder 5424 e o controle Salvador 120, decimal 8. Localização 320 para Guarulhos, ambos 110, decolada 10, direita, saída servo 1, transição Lida, Motiva. Responder 5424, controle 120, decimal 8, está na posição 10 para o pushback acionamento. Procedimento correto, autorizado por Chibeca, se não chame táxi, seu nome 02. Pronto, 3600 no solo ao 54, libere direita na minha escuta. Prossiga via Alfa até antes da Juliette. Libere direita na sua escuta, Alfa antes da Juliette da 3600. E 5972, o vento 030 graus, 049, autorizado a decolagem. Decolado a 5.6, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, ótimo serviço, obrigado. Siga na seta aí. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette, portão 05, da 3600. É 9021, autorizado a alinhar e decolar. Pistão no zero, vento 030 graus, 04 nós. É 9021 no decolado 01, chame controle 120, décima 8, tem um bom voo. 308, obrigado, boa noite. Salvador, uma boa, 04738, informação 1. 04738, Fortaleza, nível 370, prepare a subida Momo, transição Frontier, aguardando cópia. 04738, Sr. Salvador, voo 354, na final da 190, Santos. 1354, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 02, 0 graus, 04 nós. Tive pouso na 190, voo no 354. Boa noite, autorização do CGARO para Aracaju, Oceania 6224. Oceania 6224, aguarde cópia Aracaju, prepare a subida Conde. 324, copiou? Sim, é a saída 11, confere? Tá firme. Luna 354 no solo 07, libere direita na minha escuta, prossiga via Alfa até antes da Juliette, Luna 354. Escuta Alfa, até antes da Juliette, Luna 354. Hotel 4738, cópia. Consiga. Autorizado Fortaleza via rota Anthony 19, do nível 370. Perfeito, saída Momo, transição Froti, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Transponder 5427, controle Salvador 120, decimal 80. Hotel 4738, Fortaleza 370. Autorizulo 19, decola cabeceira 10, saída Momo, transição Fruti, primeira curva esquerda, 5427, controle, o transponder 1208, controle, 4738 no portão 7. 4738, cotejamento correto, time pronto, pushback acionado. Luna 354, ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01, voo Luno 098, boa noite, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, o vento 0,1 no 0 graus, 032. Gente, livre pouso, Luno 098. 8, portão 7, você vai estar falando mesmo? 4738, cruzado, chame táxi. Livre, chama táxi do 38. Uno 098 no solo 13, libere direita na minha escuta, prossiga via Alfa Tango Juliette. Alfa Tango Juliette, na sua escuta. Oxalá, minha 224, copia? Copia. Autorizado Aracaju via rota Whisky 33, nível autorizado é 190. Perfil de subida Conde, decola da 10, primeira curva à esquerda. Transponder 5431 e o controle 120, decimal 80. Autorizado conforme 190 Aracaju, via Whisky 33. Saída é Conde, decola 10, primeira curva à direita. 43, uma transponda, contra 2080, chinelo 6224. Confirmando a primeira curva à esquerda. Ok, esquerda. Alojamento correto, portão 04, chame pronto, chame 6224. Chama na 6224. Salva 2, 4, 7, 3, 2, 7, 6, 2, 0, 4, 3, 0, 5, 5. 04738, autorizado táxi, via Pátio 1, táxi Índia no ponto de espera da 10, reporte pronto para decolagem, o ajuste 10 no 8. 4738, Pátio 1, Índia 10, reporte pronto para decolagem. 098, de passagem a retorno da torre, que prossegue para o ponto de espera, após o ingresso a Juliette, portão 02. Sempre visual alterou na duração, após a passagem, ingresso na Juliette, vai para o 02, ou no 098. Autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, o vento variável com 03 nós. 4738, alinha e decola 1 no zero. Salvador, muito boa noite, 6212 do Xané, final da 1 a 0. O Xané 6212, boa noite, continue a aproximação, tráfego já avistado, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 6212. Então, 4738, decolado aos 21, chame o controle 120, decimal 80, é um bom voo. 2080, muito obrigado, uma boa noite, 4738. 2112, autorizado pouso pistão 0, vento variável com 03 nós. Pouso autorizado na 06312. Funcionei 6212 no solo aos 25, melhor à direita na minha escuta, prossegue táxi Alfa Trans da Juliette. Alfa Trans da Juliette, não tem que Ocean é 6212, ingresso Juliette, portão 03. Portão 3, 6212. Jorge Salvador, boa noite, tá? 3152. Na 3152, boa noite, autorizado pouso pista 10, vento 010 graus, 022. Pouso 10, tá? 3152. Na 3152 no solo aos 38, IBR direita, na minha escuta, prossiga via Alfa e Juliette, portão 11. Alfa e Juliette 11, na sexta 3152. 1098, autorizado Salvador para São Gonçalo, nível 370, via rota Eto 10. Perfil de saída Puca, transição Zipar, decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, transponder 5436 e o controle Salvador 1120, decimal 8. Autorizado 370 para Eto 10, Puca, Zipar, decolada 10, transponder 5436 e o controle 1120, decimal 80. Cruzamento correto, portão 02, time pronto, voo no 098. Toma lá pronto, voo no 098. Salvador, boa noite, azul 5127, final 10. Azul 5127, boa noite, tráfego já avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento calmo. Autorizado pouso 5127. Voo no 098, portão 02, autorizado, chame táxi. Toma no táxi, 098. Posicionando no 04, Xané 6224. Número 2 no setor, aguarde o Xané 6224. Aguarde, 6224.